Tá firmeza, mano? E aí, compadre, o que você tem pra me mostrar hoje? Então, mano, tem uma parada aqui e tal. Eu vou pra cima, você tá afim de ir comigo? Eu vou, mas é só isso que você tem, mano? Tem muito mais aqui, vamos começar com um tiro, valeu? Eu tô afim de encher o nariz, encher o peito. Será que você pode ir comigo? Eu sou, cara. Então vamos ver. Abismo, desperdício. Minha vida foi tomada por um outro rumo. Só pra maluco, o diabo está comigo em tudo. Simplesmente eu digo, o buraco é sem fundo. 24 horas por dia, transtornado. Que nem zumbi, é isso que eu escolhi pra mim. Só a do mais forte, eu não tava nem aqui. Escravo da noite, era sempre assim. Enquanto o corpo aguentava, eu estava ali. Preparado, ativado pra qualquer problema. Na madrugada, alucinado, esse era o esquema. Sim, nunca pensei em cair. Como mágico, já fiz várias carreiras sumir. Me encontro lesado, dopado, alucinado. Sentindo que a velhice está chegando mais rápido. Yeah, yeah, chegando mais rápido. Firmamento, com a cabeça feita. A viagem te condena, nunca se esqueça. Firmamento, com a cabeça feita. A viagem te condena, nunca se esqueça. Sim, eu quero, mas não estou nem aí. A minha mente é de ferro, traz mais pra mim. O meu pensamento era sempre assim. Achava que era super-homem, não é bem assim. Louco, alucinado, só por prazer. Revirava os olhos, achava que estava no poder. Querer ficar assim, me diz pra quê? Cavar a própria cova, me diz pra quê? Pra mim, essa pergunta não fazia sentido. Cada vez que um fizesse, tornava-se meu inimigo. Sem saber que estava por vir, tenho a cabeça feita, não estou nem aí. Minha mente é de ferro, Robocop é tipo assim. Sou um cara preparado, qualquer coisa pode vir. Super-herói, sim, muito louco, tipo assim. Sou um cara preparado, sempre ligado, traz mais pra mim. Firmamento, com a cabeça feita. A viagem te condena, nunca se esqueça. Firmamento, com a cabeça feita. A viagem te condena, nunca se esqueça. Estou no escuro, o que que é isso? Não é possível, a minha mente está doendo, mas não desisto. O inferno está aberto, mas não desisto. O abismo está aberto, mas não desisto. O meu corpo está fraco, neste momento. As reações são nulas, acho que estou morrendo. O que é que eu faço? O egoísmo está me traindo. Não quero ser mais uma vítima desse abismo. É, mas o tipo que desceu, sua mente não aguentou. Se autocondenou, ela foi mais forte, pro buraco o levou. Ninguém pode comer. Isso se afirmou, se afundou, que restou. A ganância te ferrou, seu destino foi traçado com marcas de horror, cada um é cada um. Mas isso não quero pra mim, tenho a cabeça feita. Isso não é pra mim. Firmamento, com a cabeça feita. A viagem te condena, nunca se esqueça. Firmamento, com a cabeça feita. A gente condena, nunca se esqueça.